nasci na quebrada, onde a vida é dura. O sol era grande, mas a sombra é escura. No meio do caos, vi o crime dançar. Mas o funk no coração me fez acreditar. É dinheiro, é fama, é carro na mão. Mas não esqueço da luta, da minha raiz, não. Com fé e coragem, eu vou até o fim. Todo mundo consegue, basta correr atrás de mim. Eu comecei a rimar, a voz da quebrada começou a ecoar. A cada batida a vida transformei, das noites perdidas a luz eu busquei. É dinheiro, é fama, é carro na mão, mas não esqueço da luta, da minha raiz, não. Com fé e coragem eu vou até o fim, todo mundo consegue, basta correr atrás de mim. No chão, eu comecei a rimar, a voz da quebrada começou a ecoar. A cada batida a vida transformei, das noites perdidas a luz eu busquei. É dinheiro, é fama, é carro na mão, mas não esqueço da luta, da minha raiz, não. Com fé e coragem eu vou até o fim, todo mundo consegue, basta correr atrás de mim. Flashes, a fama chegou, mas a vida é um jogo, eu não me perco não. Cada escolha que faço, eu aprendo a lição. Na favela a esperança nunca sai do chão. Oh, é dinheiro, é fama, é carro na mão, mas não esqueço da luta, da minha raiz, não. Com fé e coragem eu vou até o fim, todo mundo consegue, basta correr atrás de mim. Então vem comigo, vamos juntos sonhar. A periferia é forte, vai sempre brilhar. Com amor e coragem vamos conquistar. A vitória de todos, é hora de levantar. Oh, hey, por trás de mim. Flash.